Salvador, tá 3601 do 28 para posicionamento. Tá 3601, perdão. Tá livre posicionamento, chama para o táxi. O QNH 1013. 1013, livre, vai reportar para o táxi. Tá 3601. Projetão 3601, pronto para o táxi, com 80 a bordo, 3:50, alterno Galeão. 80, 3:50, Galeão, tá livre o táxi, via Bate 1 no Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro no 013, chame pronto para a decolagem, tá 3601. Gente, via Bate Índia Alfa, ajuste 1013, a reporta pronto para a decolagem, tá 3601. Correção 3601, no ponto de paredão 0, pronto. Tá 3601, tá autorizado a linha decolada 10, vento de 300 graus com 3 nós, QNH 1013. QNH 1013, livre de decolagem da 10, tá 3601. Andou no 0, tá 3001. Gente, livre decolagem. A 3601 decolou 08, controle 119 decimal 35, tem um bom voo e um bom dia. 119-35, muito bom dia, 3601. Controle Salvador, muito bom dia, 3601, na abertura da AEL, passa 1600. É, 1935, ok. Salvador, muito bom dia, tá 3601, percebida da AEL, passando 2 mil metros. Tá 3601, no contato radar, sobre a 360 na saída da AEL. 360 na da AEL, tá 3601. Autoriza pro hoje da AEL de presente, tá 3601? Pro hoje da AEL, tá 3601. Manda da AEL, tá 3601. Alô, Salvador, é o Tan Mike Yang de forma início do teste de motores. Ok, a torre ciente, qual por gentileza é o tempo estimado para o cheque? É, 10 minutos, senhor. Ok, ciente, reporte ao término para o regresso, desculpa. Ok, ciente. Salvador, bom dia, Oceania 6251, informação Eco. Bom dia, Oceania 6251, está pronto para cópia Guarulhos 360? Pronto para copiar. Oxa 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, a primeira aerovia Upper Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, em seguida para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5454, controle em 119.35, contexto. Positivo, 360 Guarulhos, pista 10. Decolagem com curva à direita, saída da EL, depois Leda, depois Bridge. A primeira aerovia Upper Zulu 10. Transponder 5454, controle de saída 11935. Correto, Oxa 6251, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamarei, obrigado. Tram 3601, chama Recife 1251, alterna 133.25. O Recife 1251, 1335, bom dia, Tram 3601. Bom dia.